efeito angular, areia vermelha no dorso e na boca bem traçada. Um traço, os olhos, um risco, um nariz delicado. São conchas, os brincos, pedras, o colar. Eu uso até sargaço pra te desenhar. A onda vem, o mar apaga, e eu volto a te desenhar. A onda vem, o mar apaga, e eu volto a te desenhar. Tava lembrando outro dia, a gente tinha desenhos de sol bem definidos. Lembro bem, você com a pele ardida e do contraste dos tons. Sinto o cheiro das loções e cremes. Lembro a estampa daquele vestido. Ainda posso sentir o toque da lycra do teu maiô. Sinto o salgadinho do beijo de boca. Lembro da noite bem louca, você dançava de um jeito muito divertido. Lembro bem, tenho certeza, o mar estava te aplaudindo. Manhãzinha clareando, tenho certeza, o mar estava te aplaudindo. Queixo perfeito angular, areia vermelha no dorso e na boca bem traçada. Um traço, os olhos, um risco, um nariz delicado. São conchas, os brincos, pedras, o colar. Eu uso até sargaço pra te desenhar. A onda vem, o mar apaga, eu volto a te desenhar. A onda vem, o mar apaga, e eu volto a te desenhar.